Beleza, não. Beleza, velho? Beleza, tá fazendo o quê? Tô aqui sem fazer nada, cara. E aí, como sempre, pra dar um rolê, cara? Não, irmão, não tô muito afim de ir, não. Qual foi? É aquela mina sendo atenção? É, sim. Tá ligado pra ela, cara? Eu tento, mas ela nunca atende. Sim, então novamente. Fica tarde. Fala então. Vou tentar aqui ver o que acontece. De ver. Boa sorte. Vamos ver só. Alô, quem fala? Você disse que encontrou no meu sorriso alegria, paz e que era preciso eu te conquistar, eu fiz impossível pra ganhar aquele beijo e ficarmos unidos como namorados apreensivos, porque agimos separados, mas era esquisito. Mas esse era o seu jeito e o meu, por isso eu parei na sua e te falei aquilo que te deixou nervosa na parede. E foi linda a sua reação de não olhar pra mim, de dizer que como era linda a noite que podiam pegar a gente bem ali. Eu não tava nem aí pra quem quisesse descobrir se o que as pessoas não pensavam bem assim e queriam separar você de mim, você de mim. E você não deu o primeiro beijo, me deixou naquela, na vontade e no desejo. Fui pra praça minutos depois, sentei na calçada, lembrei de nós dois. Tinha acabado de te conhecer, trocado umas palavras e doido pra te dizer que eu estava sentindo o princípio de saudade do seu cheiro insistente, vontade de olhar pra mim com uma dúvida, procurando respostas muito confusa. Até que um dia rolou um evento e na data logo fiquei bem atento. Argumentei o plano e você aceitou. Fugimos juntos para fazermos amor. Quando rolou o primeiro beijo, senti no seu corpo o doce desejo. Meu capote preto você puxava, minhas costas morena você apertava, sua farda branca eu enviava, batidas de coração eu as impulsava e a sua resposta era imediata. Cada minuto se passava entre beijos e conversas, te acalantava. Quero falar de toda a minha agonia e tudo que eu mais ouvia é sei lá onde está, vai voltar. Será que eu dessa vez vou me machucar? Te dediquei o gol mais bonito da minha vida, ganhei campeonato, tirei fotografia antes que o sol iluminasse e raiasse um novo dia. Queria te fazer a mais bela adormecida, eu usava metáforas pedidos e você só abraços e bicos. Eu queria casa, trabalho, filhos e você não sabia o que era aquilo. Queria sempre desistir de viver, lembra daquela noite na rua, mandei você aparecer e perguntar pra lua o que eu mandei te dizer. Que eu te amo e se parece com você, aquele brilho especial e tão singelo, trovejou naquela festa em paralelo. Brigamos por aquilo, mas eu fui sincero. Quando as coisas acontecem, vem o inverno. Se aqui você me entende, eu acho certo. De toda a minha agonia e tudo que eu mais ouvia é sei lá onde está, vai voltar. Será que eu dessa vez vou me machucar? Resolvi viajar a um passeio. Quando voltei você mudou em um mês e meio, a diferença é de dezembro a janeiro. Mas eu não fiz nada, pisei no freio. E pessoas dizem o tempo inteiro que eu não presto e que eu sou alheio. Mas eu preciso do seu beijo, não sei se faço apelo. Queria ao menos tentar entender o que foi que eu fiz pra merecer. Pessoas me tentam fazer esquecer, nos braços de outra mulher eu busco você. O seu cheiro vem pra me atormentar, no capote preto fogo eu vou tocar. É verdade que a gente para em uma e ainda eu tô gamado na sua. Só que tem um tempo de espera, a vida real não é como na novela. Lembro das suas promessas e aprendi com elas. Não se deve acreditar em palavras eternas, principalmente ditadas que não são sinceras. Frases, suspiros e o ápice atingido com ela. Aquela Deus foi tão forte, cuidado com essa merda, porque tive uma queda quando se considera. Eu quero falar de toda a minha agonia e tudo que eu mais ouvia é sei lá onde está, vai voltar. Será que eu dessa vez vou me machucar? Quero falar de toda a minha agonia e tudo que eu mais ouvia é sei lá onde está, vai voltar. Será que eu dessa vez vou me machucar?